3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. De estádio, sabia, no rádio já dizia, estamos em minoria, quem achou, quem diria, sonhei com esse dia, são quase 10 anos sem gritar campeão, São Paulo tava azul, 100 mil, Morumbi, Olímpia, adversária forte vai ser tri, atenção Brasil, atenção, que a bola vem, quase sem pretensão, aos 27, o silêncio canta 7, a explosão, crioulo, rei tem a sorte, vida e morte no clássico sim, momento mágico pra mim, sofredor, passe curto pelo meio, vem de intermediária, alcança o meio esquerdo, vai a linha de fundo. Começa o Papo do Fino, podcast do blog ofinodabola.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino. Eu sou o Edu e hoje o nosso programa é especial sobre o Santos Futebol Clube. Sim, no próximo dia 14, agora de abril, o Alvinegro Praiano completa 100 anos de fundação. Se você está ouvindo esse programa depois do dia 14 de abril, você esqueça o agora, dia 14 de outubro, no próximo dia 14, agora em abril. Não importa, o que importa é que o Santos vai completar 100 anos e vamos fazer um especial passando por toda a trajetória do glorioso alvinegro praiano, que nem sempre foi glorioso, nem sempre foi alvinegro, mas sempre praiano. Num programa desse, uma pessoa não poderia faltar. No programa do Centenário do Santos, a presença ilustre de Rodrigo Bronquinha. Muito obrigado. Que sacada sensacional. Não poderia faltar meu nível intelectual, meu conhecimento histórico, a minha chatice. Muito bem lembrado, chefe. E claro, ele que se emociona tanto ao falar do time de 95, Cleiton Santista, vírgula, ou Montanha. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. É isso aí, muitos têm orgulho, outros alívio, mas isso a gente vai discutir no próximo bloco, porque agora vamos à promoção série O Fino das Copas. É, meu amigo, você que está acompanhando a série O Fino das Copas sabe que temos uma sensacional promoção e agora vamos para a segunda pergunta, o segundo enigma referente à Copa de 1934 na Itália. Atenção, papel e caneta na mão, porque lá vai o enigma que você tem que adivinhar para ganhar o DVD. Durante o período fascista, 1930, 34, 40 e tal, um time teve um problema muito sério com o seu nome. Porque, sei lá, o governo do Mussolini, como diria Montanha, achou que o nome parecia com uma famosa convenção de um partido adversário, e aí pediram para esse time mudar de nome. Pediram de uma forma educada, como é comum dos fascistas, pediram para que o nome do time fosse alterado. Alteraram o nome para um nome semelhante a um doce tipicamente brasileiro. Pelo que consta aí no banner do programa, que você pode conferir no link logo abaixo aí no post, parece que jogadores brasileiros levaram esse doce lá para a Itália e dois jogadores do Scratch italiano estão comendo, estão segurando, dividindo o prato desse doce. Muito bem, o nome desse time, esse novo nome, é muito parecido com esse doce. Então eu quero saber o seguinte: qual o time que foi obrigado a trocar de nome e qual é o nome que ele adotou que é parecido com o doce que os italianos estão comendo? Para ficar mais fácil ainda, eu vou dar uma dica. O craque da Copa jogava nesse time durante o período do Mundial. Agora ficou Mamãozinho com Açúcar, que também é um doce, mas não é o nome do doce que eu quero saber. Para você ganhar o DVD FIFA Fever, você tem que fazer o quê? Enviar um e-mail pra gente com a resposta completa e correta para o e-mail que é, Montanha? contato@ofinodabola.net. Sacou? Pode entrar em contato também conosco pelo Twitter, @ofinodabola.net, e no Facebook, facebook.com/ofinodabola. Mande a resposta correta para contato@ofinodabola.net e concorra a um sensacional DVD FIFA Fever, o melhor da história do futebol. Falando em história do futebol, agora sim vamos entrar na história do Santos Futebol Clube. E na nossa trilha sonora, só artistas santistas. Oh, muito bem. Vamos começar com uma banda, aí todo mundo sabe, né? São os integrantes, todos santistas, o Charlie Brown Jr., que recentemente fez uma homenagem ao Santos, inclusive a música com um nome muito original, chama Homenagem ao Santos Futebol Clube. Nossa. Ô, Gride, toca aí. Yeah. Ah, litoral sorri. Cidade grita gol, dá pra ouvir daqui. Yeah. Ah, litoral sorri. Só alegria na baixada. Essa é minha cidade, esse é meu time, meu time de Santos. Alve negro, branco e preto, branco e preto. Essa é a cidade do glorioso Santos. Alve negro, vinha pela rua, no passo sossegado. Quando eu vim parar do lado, um belo carro importado, eles pareciam rock. Rodrigo, você que disse que está aqui para dividir o seu conhecimento histórico, por favor, fale um pouquinho da cidade de Santos do início do século XX. Na verdade, não dá pra falar da cidade de Santos sem apontar o contexto da região toda, né? 1912, o Brasil vivia o começo da Primeira República, né? Dos primeiros 20 anos da Primeira República. Tinha novamente um presidente militar, né? Porque ficou durante muitos anos com o civil. E vivia a situação áurea do café. Produção de café, principalmente no Vale do Paraíba, Oeste Paulista, também bastante café. E só existia uma grande opção para escoamento e exportação da produção. Qual era? Montanha? Café? Não. Meu Deus. Opção de escoar, vender pelo Porto de Santos. Entendeu? Então o cais do Porto de Santos era efervescente na época, porque era o que rendia para o país, né? Então, assim, historicamente, a cidade de Santos vivia essa efervescência e por isso ela tinha um posicionamento interessante no cenário nacional. E apesar de na época os esportes aquáticos serem os mais praticados na cidade, não sei porquê. Não sei. Também não tenho uma dúvida. Não sei porquê. Já existiam clubes, times de futebol. Exatamente. Lá na cidade. Você tinha dois clubes com grande destaque na Baixada Santista. O primeiro era o Clube Americano e o Clube Atlético Internacional, fundado em 1902. Então nenhum dos dois era brasileiro. Um era americano, era internacional. Começou cedo. O que aconteceu? O clube, o americano, ele mudou sua sede para São Paulo. E o internacional, ele foi extinto. O que aconteceu? Os esportistas de Santos, eles ficaram um pouquinho bravos que não tinham onde o que praticar o esporte, não tinha ficaram mais carentes. Clube nenhum. Ficaram carentes. Eis que aí, em 1912, dia 14 de abril, Mário Ferraz, Argemiro de Souza, Raimundo Marques vão até o Clube Concórdia e fundam o Santos Futebol Clube. Exatamente, eles convocam uma assembleia, né? Chamam os outros esportistas carentes e durante essa assembleia fundaram o Santos Futebol Clube. Quer dizer, rolou uma dúvida aí. Rolou uma grande dúvida. Como sempre, né? Reunião de condomínio, essas merda dá sempre discussão. Então, começou. Bom, primeiro, todo mundo concorda em fundar um time? Sim, todo mundo concorda. Então, levanta as mãozinhas aí. Eu, beleza. Agora a gente tem que escolher um nome pra essa bagaça. Sabe uma dúvida que o Argemiro levantou na época? Pois não. Se com aquecimento global e aumento do nível dos oceanos, o time do Santos recém-fundado iria desaparecer do mapa. O cara com visão, né? Lá com na frente. Visão. 100 anos depois. Não à toa, o Laor quer trazer jogo pro Pacaembu, né? Exatamente. Já tá se prevenindo. Voltando ao que surgiram os nomes que surgiram pro glorioso Santos. Concórdia em homenagem. Os nomes que estavam na pauta, né? Os nomes estavam na pauta. Concórdia em homenagem ao clube. Nada mais justo, porque tava lá usando o salão dos caras. Euterpe. Euterpe era a mulher do Argemiro, no mínimo. Imagina o convite de casamento. Argemiro e Euterpe. Convido. Imagina o nome da mãe deles ainda. Meu Deus. Brasil, Atlético e África. Aí começou a ter um zuzuê. Um vota sim, um vota não, um vota pra cá. Sempre tem aquela véia que discorda de todo mundo. Sim, é. Sempre. Aí eis que surge o Edmundo. Edmundo Jorge Araújo. Exatamente. Ah, não é o animal, né? Não, não é o animal. Cara, visão muito além. Sagaz, um cara sagaz. Teve um insight, ele teve um insight. Olha a ideia que ele teve. Por que nós não colocamos o nome do time de Santos Futebol Clube? Estamos na cidade de Santos. Porra, por que não colocou lá? Ah, esse cara... Esse cara era marketing na veia, né? Cara, esse cara tinha uma sagacidade impressionante. E aí sim, definido o nome Santos Futebol Clube, vamos definir o quê? O uniforme. As cores do time. Do uniforme. Até porque jogar pelado não dava. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram, vamos fazer o uniforme? E como eles queriam homenagear o Concórdia de qualquer jeito, que cederam espaço. Isso era fato. Eu concordo, era o quê? Era rosa e branco? Não. Aí, em homenagem ao clube, eles colocaram as cores do uniforme, que foi branco, azul e friso dourado. O RAF, vamos dizer assim, o rascunho do primeiro uniforme do Santos, seriam listras verticais em azul e branco, com frisos dourados entre as faixas. Exato. Esse é o motivo que o Santos não nasceu alvinegro. Exatamente. Certo? Só que tinha um problema com essa questão do uniforme. Pequeno problema que era o seguinte, ela tinha dificuldade de fabricação pelas cores, dourado, azul. Um ano depois, o senhor Paulo Pelúcio, ele sugeriu, Paulo Pelúcio, que era um sócio, Pelúcio, e uma reunião, fofinho. Teve uma reunião na diretoria e sugeriu, como a gente tem problema de confecção, que esses uniformes eram confeccionados na Inglaterra, e o custo era muito elevado. Ele falou assim, vamos colocar o uniforme de branco e preto. Por que branco e preto? Pelo branco, pela paz, e o preto pela nobreza. Esse foi o fundamento, a defesa dele para defender nobreza, o branco. Nobreza, né? Por causa da pobreza, ele não conseguiu pagar o frete do uniforme. Homenagear a nobreza no preto. E aí um detalhe bem, bem interessante. O uniforme número 1 do Santos era o listrado. Ah! Porque se começou listrado em azul e branco, ué, vamos deixar listrado em preto e branco agora. Com calções e meias brancas. E o famoso uniforme todo branco era o número 2. Mais um problema. Você usa o uniforme número 1 mais vezes do que o número 2, certo? Sim. O preto começava a desbotar. Então um cara chegou lá e falou assim, galera, vamos jogar com o branco número 1 e o listrado a gente usa de vez em quando. E aí sim estabeleceu-se o clássico uniforme do Santos. Todo branco, o uniforme número 1 e o número 2 com listras na vertical em preto e branco. Na época com calções brancos e meias brancas. Com o passar dos anos, eles mudaram para o calção preto e a meia preta. Falando em calção, vocês lembram dos calções quadriculados e estrelados do Santos? Nossa, eu que lembro feio, desse, né? Estrelado, aí o Santos disputou uma final com o Flamengo. Em meados dos anos 90? Horrível, né? Tinha parecia uma constelação. Se botasse assim no teto de casa, apagasse a luz, você falava, o cara brisava. Bom, estabeleceu-se lá o uniforme bacaninha, só que, pô, o time tem que ter um símbolo, certo? Sim. Dizem que no primeiro ano do Santos, eles queriam homenagear o tal do Concorde de qualquer jeito. E parece que durante o primeiro ano, utilizaram o símbolo do Concorde. Mas isso não é comprovado, parece que nunca o Santos nunca chegou a jogar com esse uniforme e tal. Mas aí teve o primeiro desenho em 1913... O primeiro distintivo do Santos foi criado. Montanha, ó, presta atenção que eu acho que você já viu esse desenho em algum lugar. Tinha um globo terrestre de fundo, com os paralelos de latitude e longitude, tudo bacaninho, e os meridianos. O escudo, esse escudo classicão aí, essa panela, né, no centro. Aí com as 10 listrinhas verticais em preto e branco, a faixa diagonal no meio, as letras SFBC, de Santos Futebol Club, e a bolinha lá em cima no canto superior esquerdo. E em cima de todo esse conjunto, uma coroa. Lembra onde o Santos usou isso? Um uniforme da Umbro, recentemente, tinha o símbolo do Santos lá, bordado, e a marca d'água de fundo tinha esse globo terrestre com a coroinha. Manjo muito do Santos, caraca. Mais do que muito santista por aí, né? Sem querer cornetar. Em 1913 mesmo, houve a primeira adaptação, que foi tirar todo esse bolodório todo e deixar só o escudo que a gente conhece. E em 1915, por solicitação de Urbano Caldeira, olha aí, o SFBC foi alterado para SFC, Santos Futebol Clube. E aí depois as letras só ganharam, né, um estilinho aqui, um estilinho ali. E depois o complemento das estrelas que a gente vai falar mais para frente. Exatamente. Aí, resumindo, fundado, uniforme, símbolo, tudo decidido. Vamos falar de Pelé e acabar o programa, hein? Não, jamais. O Santos foi fazer o seu primeiro jogo treino. Olha aí. No dia 23 de junho de 1912. Ah, esse eu tava lá. Tava lá. E foi assim, os caras pegaram, eu vi, tava lá na praia. Os caras pegaram o megafone e começaram a anunciar na charrete. Quem o marido chama Tereza vem pra cá. Não foi esse aí? Marido não, pô. A esposa chama Tereza. Esposa. O marido cuja esposa chama Tereza. É, foi mais ou menos. Porque assim, o time que o Santos jogou era um combinado chamado Tereza Team. Ou seja, o time da Tereza. Deve ser. O time da Tereza. Ou então é todos os caras que a Tereza pegou, né? Esse jogo foi o primeiro jogo treino do Santos oficial. Extra-oficial, digamos assim. O Santos ganhou de 2-1, com gols de Anacleto Ferramenta e Geraldo Moreira. Eram os nomes dessa época, são sensacionais. Puta merda. Mas e o primeiro jogo oficial, valendo mesmo do Santos. Valendo foi dia 15 de setembro de 1912. Foi contra o Santos Athletic Clube. O Santos ganhou de 3-2. Provavelmente o nome desse time foi o tal do Edmundo lá que sugeriu também. Exato. Pô, vocês não colocam o Edmundo é um cara criativo. Clube, que tal? Já que o Edmundo é um cara criativo. Só pra dar uma quebrada. E nesse jogo você teve o primeiro jogador que marcou o gol oficial. Mas quanto foi o jogo? Foi 3-2. Pro Santos. Qual? Santos ganhou novamente. Foi Santos contra Santos? Santos Futebol Clube. Ah, tá. E aí, o Arnaldo Silveira foi o primeiro jogador do Santos a marcar um gol oficial, em jogo oficial. Muito bacana. Isso em 1912. 12, ainda. Dia 15 de setembro de 1912. Em 1913, o Santos disputa o Campeonato Santista. E ele é campeão invicto. Eu também devia ser, enfim, o Santos Atlético, o time da Tereza. Jabaquara. Mas isso credenciou o Santos a disputar o primeiro Campeonato Paulista dele. Exatamente. Né? Aí os meninos ganharam o título de Santos, da cidade de Santos. Subiram a serra empinadinho. Todos pomposos. Boné a barreta, desceram no Jabaquara, pegaram um breda, desceram no Jabaquara e vamos jogar com os caras aqui. Será que eles iam de Havaiana? Baiana, bermuda e boné de abarreta. Primeiro jogo da estreia do Santos, Santos pega o Germânia. Time já tradicional no futebol paulista. Cervejeiro. Toma um coco, se eu não me engano, de 8-1. 8-1. Não se enganou, 8-1. Foi 8-1. Fora o baile, viu? Foi pouco, 8. E o Santos passa a vergonha nesse campeonato inteiro, né? Perde todos os jogos, exceto um contra o Sport Clube Corinthians Paulista, que naquele mesmo ano debutava também no Campeonato Paulista. O Santos vence o Corinthians por 6-3 no estádio Palestra Itália. Não. Parque Antártica. Ah, era Parque Antártica na época. É verdade, que não pertencia ao Palmeiras, fique bem claro. Que não pertencia ao Palmeiras. Exato. Aí até porque o Palmeiras nem existia. Aí já começa... Não, não é que começa, mas aí já tem, pode ser, alguma rivalidade. Já começa aí, né? O grande fuzileiro. Né? Viria a ser, né, o maior rival do Santos. Exatamente. No futuro. E era o único que o Santos podia zoar naquele ano, né? É, puta merda, né? 1914, 1915, o Santos não disputa o campeonato, né? Por não. Problemas aí de subir a serra toda hora e tal, não sei o que. E aí o Santos volta a participar do Campeonato Paulista em 1916. 1916 também é um ano marcante para o Santos, por quê? Porque é quando o Santos compra o terreno da Vila Belmiro. Olha aí. Porque o que que acontecia? E onde fica o terreno? No bairro da Vila Belmiro. Belmiro. Se você não sabia, por que que o nome chama Vila Belmiro? Porque fica no bairro da Vila Belmiro, em Santos. Comprou em 1916 e ficou pronto em 1916. Construção rapidinha. É, os caras devem ter feito um pegou areia da praia, né? Já pega areia da praia mesmo, vamos que vamos. A inauguração ocorre no dia 12 de outubro do mesmo ano, mas a primeira partida, somente 10 dias depois, no dia 22 de outubro, aí sim temos o primeiro jogo na Vila Belmiro. O Santos enfrenta o Ipiranga, time aqui de São Paulo, e vence por 2-1. Gol de Milton e Jarbas. Dando um salto aqui agora na história do Santos, em 1933... Com a morte de Urbano Caldeira, a gente já comentou desse cara, ele foi o cara que pediu pra trocar as letrinhas lá de SFBC pra SFC. Esse cara foi um grande presidente do Santos, um grande figurão, um grande dirigente do Santos. E com a sua morte em 1933, o estádio finalmente é batizado oficialmente com o nome de Estádio Urbano Caldeira. Olha aí, que bacana. E sabe qual é o recorde de público do estádio? 33 mil, não é? Quase, Montanha. 32.989 pessoas no dia 20 de setembro de 1964, num clássico contra o Corinthians. Porém, o jogo só durou 10 minutinhos porque um pedaço da arquibancada caiu. Ela caiu, exatamente. É verdade. E Javari está zoado da porra. Areia da praia. Cedeu. É. Cedeu. Na ginarra. Assim, os corruptos estavam embaixo. Mas... Eu já fui parado ali, mano. Mesmo e puta merda. Bom, voltando ao Santos em campo, como a gente disse, o Santos volta a disputar o Campeonato Paulista em 1916, passa por uma draga danada, desgraçada, em 4, 5 anos, com campanhas muito fracas, e a partir de 1921, o Santos resolve investir naquilo que seria seu grande trunfo dos anos posteriores, que é a descoberta e criação de jovens talentos. Exatamente. Apesar de isso durou de 1921 a 1926. Isso, mas o grande, a virada da parada começou em 23. 23, com a chegada do Araquém Patusca. Isso, Araquém Patusca era filho ou era sobrinho? Filho, se eu não me engano, é filho do presidente. Ele era filho... Mas antes dele jogava um outro malandro, né? O Ari Patusca. O Ari Patusca, família Patusca, tipo, dominava ali Santos e tal. Mas o Araquém foi o grande cara, ele chegou no Santos com 16 anos, né? E na mesma época entrou uma molecada boa. E daí pra frente o Santos começou a se organizar, a ter campanhas melhores. Até que em 1927... Em 1927 o Santos faz uma grande contratação pra compor esse time de jogos. Contratação mágica. Mágica. Quem foi? Quem foi? Alguém diria aí? Quem foi esse mágico? Ah, pergunta pra feiticeira, porque eu não sei. Trouxe o Feitiço, que era um grande goleador da Falamos época. Falamos do Feitiço no podcast da Copa de 1930. Exatamente. E aí o time ganha corpo com a entrada dele, mais com o Araquém Patusca e mais uma molecada. Tanto é que em 1927, o Santos, na estreia dele, ele mete 12-1 no Ipiranga. Aí já começou o Santos começar a dar show nesse Campeonato Paulista. Esse jogo teve algo bem marcante. O Araquém fez 7 gols na mesma partida. Porra! Isso daí só foi batido 35 anos depois, por quem? Quem foi o Araquém? Foi o Pelé. Pelo Pelé. E esse ataque do Santos foi conhecido como o ataque dos 100 gols. Foi o primeiro time na América do Sul a marcar 100 gols em um campeonato. Foi o primeiro título do Santos? Não. Mas o detalhe é que foram 100 gols, cara, em 16 jogos. Uma Caraca. Média de 6.25 gols por partida. Absurdo. Mas... no último jogo, pegou o Palestra Itália e perdeu de 3-2. Essa campanha fabulosa foi... Nadou e morreu na praia. Perdeu o título de 27. 28 e 29, o Santos é vice-campeão. Esse jogo, ele foi conturbado. Mesmo Palmeiras ganhando, dizem que foi um jogo conturbado. É de dizer, que... desculpa, o cara arrumando desculpa. É fato histórico. Quem capitou o Márcio Rezende Freitas? Deve ter sido algum da árvore geológica dele. Geológica. Pérola do montanha. Eu passo mal com essas coisas. Bom, vamos dar mais um salto para 1935. Pera aí, tem outro fato importante. Esse time dos 100 gols, ele ficou marcado no Brasil inteiro. Tanto é que nessa mesma época o Santos fez um jogo contra o Vasco da Gama. E o Santos acabou vencendo esse jogo. Nos jornais colocaram a seguinte frase: campeão da técnica e disciplina. Daí, esse trecho com técnica e disciplina foi usado para fazer o hino do Santos. Vamos falar por causa desses 100 gols. A linha dos 100 gols, né, o ataque do Santos era formado por Siriri, Camarão, Feitiço, Araquém e Evangelista. Ah, mas ninguém aguentava um ataque desse, né? Siriri, Camarão e Feitiço? Siriri atacava pela direita. Acho que no último jogo deve ter dado algum problema no estômago. Bom, vamos dar um salto para 1935. Aí sim, o primeiro título do Santos Futebol Clube. Puta, demorou, hein? Demorou bastante tempo. Pra contar aí, Rodrigo, 12 para 35? 23. 23 anos, o Santos é campeão em 1935. No dia 17 de novembro de 1935, o Santos ganha do Corinthians no Parque São Jorge. Mas não era final. Não era final. O Corinthians não estava disputando o título. Era pontos corridos. E o Santos consagra campeão paulista de 1935. Quer que eu dou o time de 35? Pode falar, o time de 35. Ciro, Neves e Agostinho. Ferreira, Martelete e Jango. Saci, Pereira, Raul, Araquém e Juqueirinha. Técnico, Bilu. O Jango, que dali a alguns anos seria eleito presidente da República. Olha aí, quem diria. E tá aí, o Santos passa mais 20 anos na fila. Ah, seta, pelo amor de Deus. Por isso que eu disse que, né, nem sempre o glorioso Avenego Praiano foi tão glorioso assim. Então nós vamos dar esse pulo, vamos dar esse pulo gigante. Vamos dar um pulo gigante pro time de 1955. Foi bicampeão paulista, né? 55, 56. Já com uma galera aparecendo, por exemplo, Pepe e Zito já formavam. Aí esse time de 55, 56. Aí como o time ainda não tava muito bom com o Pepe Zito, o senhor Valdemar de Brito traz um neguinho de Bauru que a gente vai falar no próximo bloco. Agora a gente vai dar uma pausa e vamos ouvir mais um artista santista, Zé Cabaleiro. E como os anos de glória do Santos estão se aproximando, Cridi, manda pra gente o samba do Approach. Venha provar meu brand, saiba que eu tenho Approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lunch, eu ando de ferry boat. Chá comigo. Eu tenho sabor à fé. É mesmo, compadre? Meu temperamento é light. Nossa, minha senhora. Casa é high-tech. Que beleza. Toda hora rola o insight. Muito bem, como o Montanha disse, em 1956, o time tava legal, né? Com Pepe, Zito, Mengálvio, essa galerinha. Mas aí tava faltando... A cereja do bolo. Faltava a cerejinha. E aí Valdemar de Brito, que foi a grande estrela do Brasil na Copa de 34, comentamos no podcast passado, trouxe para o Santos Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Sabe por que é Pelé? Não sei, por que é Pelé? Tudo começou com um colega de time do pai dele. O pai dele batia uma bola lá no Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais. E o goleiro chamava... Chamava não, né? Era conhecido como Bilé. Bilé. E o Pelé queria ser goleiro, cara. Então sabe aquela coisa do molequinho fazer a defesa e gritar o nome do goleiro? Ele gritava, Bilé! Bilé! Bilé! Só que ele era pequenininho, então não sei o que, falava errado. Ele não falava Bilé, ele falava Pilé. Aí a família se muda pra Bauru, no interior de São Paulo, e ele continuava falando Pilé, Pilé, Pilé, Pilé, Pilé. Até que um molequinho do colégio, um amiguinho dele, um danadinho, começa a chamar ele de Pelé. De Pilé vira Pelé, Pelé, Pelé, Pelé. Pronto, virou Pelé. Ele começou a jogar nos campos de pelada lá de Bauru. E quando ele chegou no Santos, já tinha esse nome. Edson já não fazia mais parte do futebol. Apenas Pelé. Pelé marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos num amistoso com o Corinthians. Só que... Corinthians Santo André. Exatamente. É, chega de Corinthians aparecer na história, chega, do Santos, né? Só pra tomar paulada, né? Puta merda. Então, com o Corinthians de Santo André, foi o primeiro jogo... Primeiro jogo não, primeiro gol do Pelé numa vitória do Santos na Vila Belmiro por 7-1. E aí começa a trajetória gloriosa do Santos Futebol Clube, que em 1958 volta a vencer o Campeonato Paulista. Esse é o primeiro título do Pelé com a camisa do Santos. Detalhe, o danado já guardou 58 gols. E esse time dele... 1958, 58 gols. É. E esse time dele fez, nesse campeonato, 143 gols. São muitos gols. São muitos gols. São muitos gols. Muitos gols. Muitos gols. Haja balinha Vic, viu, pra gritar gol. Ainda bem que não tinha Fantástico na época, porque senão o programa ia durar meia hora a mais por causa do Santos. Imagine se tivesse gol e pioca naquela época. Aí esse time começa a pegar corpo. Em 1962, tem a base daquele fantástico time do Santos, o maior Santos de todos os tempos. E eu costumo dizer que não vi, tudo bem, dane-se, mas eu li, estudei, vi vídeos. E pra mim, o maior time de futebol de todos os tempos. Gilmar, Lima, Mauro e Calvé. Zito, Dalmo e Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Do técnico Luiz Alonso Pérez, o famoso Lula. Ele que trouxe toda essa rapaziada, trouxe a molecada da base, subiu o Pelé pro time. Em 1962, é o único time brasileiro a ganhar um estadual, um nacional, um sul-americano e um mundial. Caraca, contou aí quantos? Cinco? Quatro. Quatro? Quatro? No mesmo ano. Coroa. No mesmo ano. Outro detalhe, só pra ter uma ideia da dimensão desse time, ele conquistou 9 títulos consecutivos de 1961 a 1963. E, de 1960 a 1969, o Santos conquistou 22 títulos oficiais. É muita coisa. É muita coisa. Será que o Real Madrid chega perto disso? Porque eles se autoproclamam os maiores campeões do mundo, né? Vamos ter um capítulo à parte chamado Real Madrid. O Santos só não ganhou todos os campeonatos paulistas que disputou. Por quê? Porque tinha um time que era a Asa Negra do Santos. Mas quem não era só Asa Negra, era um timaço também. Era, né? Asa Verde do Santos, né? Era a famosa academia do Palmeiras, né? A primeira academia. A primeira. Que ganhou, tirou alguns títulos. Os paulistas. Chegou a tirar a Taça Brasil do Santos também? Tirou aquela banca com uma vantagem, né? O Palmeiras geralmente jogava a Taça Brasil inteira, né? O Santos entrava na semifinal, né? Na maioria delas. Só pra gente lembrar, vai, o Santos foi campeão da Libertadores em 62 contra o... Penharol. Em 63 contra o... Boca. O título mundial de 62 foi contra... Benfica. E o de 63? Milan. Só pra você ter uma ideia, cara, eu peguei aqui, eu fiz uma continha rápida. O Santos ao todo, toda a sua história, vai completar aí 100 anos, tem 92 títulos. 50 títulos na era Pelé, caramba. 42 divididos em pré-Pelé e pós-Pelé. Mas você considera, por exemplo... Não, isso aí, assim, peguei todos os títulos que estão publicados no site do Santos. Tem fita azul, ah, tá, torneio da barraca da Dona Maria... A Recopa Intercontinental, tá, tem todo isso. Entendi. Tem tudo isso aí. Dão 92 títulos. 50 na era Pelé. É muita coisa. E era coisa. Pelé, você não, conta. É muita cinco, coisa. É você conta. Então, peraí, você conta 5, 8 até. Vamos esclarecer. A era Pelé é de 56 até 73. Cinco até 74. 56. 56. Porque ele chega no Santos em 56. Ele ganha o primeiro título em 58. Mas ele chega em 56. Com 15 anos, ele já jogava no profissional. Ele subiu pro profissional, com 16 anos. Beleza, então 56 até... 56, ele ganha o primeiro título dele em 58. Beleza, então de 56... Joga até 74. Até 7-4. Isso, o seu último título em 73, o campeonato paulista. Então são 18 anos. São 17, 18 anos, por aí. 50 títulos em 18 anos. Quase 3 por ano. Quase 3 títulos por ano. Sendo que 57 não ganhou nada, por exemplo. Isso. Então, assim, o negócio é absurdo, né? E só pra ter uma ideia desse time, porque assim, a gente fala muito do Pelé. Pelé no Santos, ele fez 1.091 gols, disputando 1.106 jogos. O segundo maior artilheiro é o Pepe, com 405 gols, 750 jogos disputados. O terceiro é o Coutinho, com 370 gols. E o quarto é o Toninho Guerreiro. Só para ter uma ideia da dimensão do Pelé, se juntar Pepe, Coutinho e Toninho Guerreiro, não dá os gols do Pelé. E uma outra ideia para dar uma dimensão do time no conjunto da obra, o dos quatro grandes, dos quatro não, os três, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, nenhum jogador fez mais gols no seu clube do que Pepe ou Coutinho. Nenhum jogador do Corinthians bate. Os maiores artilheiros da história de Corinthians, São Paulo e Palmeiras não fizeram mais gols do que o segundo e o terceiro. E o terceiro do Santos, só para ter uma dimensão de como era esse time. Em 1968, algumas peças daquele time já estavam, né, pra sair do time. Então, o Pepe, por exemplo, né, quem quiser saber da história do Pepe, é só conferir no link aí abaixo, uma entrevista fantástica que a gente fez com o Canhão da Vila. Pepe já não tava mais no time, Zito já não tava mais no time, essa galera. Só que aí, essa coisa do Santos achar a molecada, que nem corrupto se acha na areia, cara, grandes revelações surgiram no time de 68, como, por exemplo, Clodoaldo, Edu, Abel, que é o pai do Abel, né? Esse da, é verdade, o Abel, um dos grandes da TV ídolos, Globo. E o Toninho Guerreiro. Você pega a artilharia do Santos, tudo bem. Assim, até o 18º, que é o primeiro da era pós-Pelé, tem uns caras dos times anteriores. O Araquém Patusca, o Feitiço. O Feitiço, inclusive, é o quinto maior artilheiro do Santos, com 216 gols. Mas o Montanha já falou. Pelé é o primeiro com 1.091. Pepe em segundo com 405. O Pepe, né, se auto-intitula o maior artilheiro humano da história do Santos, né? Porque o Negão não conta. Coutinho, 370. Toninho Guerreiro, que foi o substituto do Coutinho nessa fase do Santos, tem 283. Na era pós-Pelé, cara... Não, só uma observação desses números que você passou. Pois não? Se você for analisar aqui, analisando uma vida média do jogador de 10 anos, todos esses dados são impressionantes. É, esses caras, eles jogaram muito tempo no Santos, né? Se você pegar também a lista dos jogadores que mais atuaram, é o Pelé com 1.116 jogos, o Pepe com 750, o Zico com 700... O Zico, não. O Zito... com 727, o Lima, que era desse time também, com 696, e o Dorval, né, só os cinco primeiros, o Dorval com 612. Então, esses caras jogaram durante praticamente 10 anos juntos, né, cara? Exato. Por isso que eles têm muitos gols, muitos títulos e muitos jogos. É muita coisa. É muita coisa. Na era pós-Pelé, os maiores artilheiros, João Paulo, muito fez bom. 104 gols, junto empatado com o Sérgio Chulapa também, com 104 gols. 18º colocado e 19º colocado. E aí, cara, olha aí o Sérgio Neymar. Sérgio Chulapa, o maior artilheiro da história do São Paulo. É, o maior artilheiro da história do São Paulo é o 19º artilheiro da história e do é Santos. E é o primeiro depois da era Pelé, né? Junto com o João Paulo. Com o João Paulo. E será ultrapassado muito em breve pelo Neymar, que hoje, contando com o gol que ele fez contra o São Caetano no fim de semana... Está em 24º na tábua de artilheiros do Santos, com 96 gols. Ele já é o quarto da era pós-Pelé. Na frente dele tem o Juari, que fez 101 gols. Mas assim, de 96 para 104, Rodrigo, por favor, a conta. Oito gols. Isso aí. Campeonato Paulista, se pegar o Palmeiras, ele ainda faz. Se vacilar, ele mata isso aí. Voltando a falar do Pelé, é impressionante a artilharia do Negão. Ele foi artilheiro dos dois mundiais, 62 e 63. Ele foi artilheiro da Libertadores em 65, artilheiro da Taça Brasil em 61, 63 e 64. Só que em 62, o Coutinho foi o artilheiro. Só esse detalhe. Só esse detalhe. E em 66, logo na sequência, o Toninho Guerreiro foi o artilheiro. Toninho Guerreiro também foi artilheiro do Santos no torneio Gomes Pedrosa de 68. E o Pelé, cara, ele foi 9 vezes seguidas artilheiro do Campeonato Paulista. Se liga assim nas médias, 58 gols, 44, 47, 34, 49, e ele só não foi artilheiro em 66, porque o Toninho Guerreiro devia encher o saco dele, hein? Puta merda, cara chato, velho. Toninho Guerreiro foi artilheiro em 66, e aí em 69 o Pelé vira e fala assim, não, peraí, chega desses caras a fazer gol, deixa eu voltar aqui a fazer meus golzinhos, e ele é artilheiro de novo no Paulista de 69. E de 7-3. Eu só vou falar uma coisa. É muito gol. É muita coisa. É muito gol. É muita coisa. Já que a gente falou do Toninho Guerreiro, todo esse time do Santos, né, da década de 60 e comecinho da década de 70, era fantástico. Pra você ter uma ideia, o Santos foi uma das equipes que mais cedeu jogadores pra seleção brasileira. Só de campeões mundiais, o Santos cedeu 11 atletas. Caralho. Em toda a história das Copas, o Santos cedeu 15 jogadores, mas 11 campeões mundiais. Agora, se liga nos números. Em 58, só 3. Pepe, o Zito e o Pelé. Em 62, 7 jogadores. Caraca. Gilmar, o goleiro, o Mauro, o zagueiro, Zito, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Em 70, 5 jogadores. Carlos Alberto, Joel, que era zagueiro, Clodoaldo, Pelé e o Edu. E aí depois o Edu jogou a Copa de 74 junto com o Marinho Pérez. E aí só em 2010 o Santos teve outro um jogador Robinho convocado pra Copa com o Robinho. É gente pra cacete, hein? É muita coisa. E outra, detalhe, né? O Santos, dos nossos 5 títulos mundiais, 2 erguidos por capitães santistas, né? Carlos Alberto em 70 e o Mauro em 62. Só uma óbvia. Capitães. Capitães, né? Meu Deus. Junta com a árvore geológica. A rivalidade com os grandes de São Paulo cresceu muito nessa época. Já nos anos 50, o Santos já era um time que incomodava bastante e tal, mas nessa época a rivalidade cresceu bastante. E é legal a gente citar, porque tem coisas bem engraçadas, sim, bem pontuais, de cada rivalidade com os grandes. O primeiro grande rival do Santos, Montanha, por favor. Corinthians. O Corinthians, o clássico mais antigo do futebol paulista, né? Dos 4 grandes aí, né? O clássico mais antigo, disputado primeiro em 1913. Esse foi o 6-3? Exatamente. Vocês não precisam ficar lembrando essas coisas. E uma coisa marcante que tem, assim, tem duas coisas interessantes no confronto entre Santos e Corinthians. Primeiro que é a zica do Pelé, né? Pelé, o minhaca, desgraçada pra todos os corintianos daquela época. Meu pai detestava o Pelé. Tem uma história engraçada. Em 58, o Brasil foi se preparar pra Copa e fez um amistoso contra o Corinthians, a seleção brasileira. A seleção brasileira enfiou 5-0 no Corinthians. Pelé fez um gol. Só um? Só um. Um jogador do Corinthians chamado Ari Clemente deu uma entrada violentíssima, uma entrada bem dura no Pelé. Pelé ficou puto, porque ele ficou fora, quase fica fora da Copa, perdeu acho que os 2 primeiros jogos da Copa de 58. Pelé não jogou, se recuperando dessa lesão. E dizem por aí que o Pelé rogou uma praga. Ele falou assim, que com tanta raiva desse time, eles nunca serão campeões enquanto eu jogar futebol. O que aconteceu? Pelé se aposentou no dia 1º de setembro de 1977. E o Corinthians venceria aquele campeonato paulista dali a 12 dias. Cara, quem mandou esse lazarento se aposentar aquele dia? E isso no Cosmos, né? 1º de setembro de 77, já no Cosmos, ele encerra a carreira de vez. 12 dias depois, o Corinthians conquista o título. Caramba. Paulista 77. Que zica do Negão, isso, hein? Ó, isso daqui é um fato marcante e é difícil alguém... Isso daqui... Pelé fez 50 gols contra o Corinthians, 1 pela seleção e 49 pelo Santos. É a maior marca de um atleta contra um time no futebol sul-americano. Outra coisa muito interessante dos confrontos com o Corinthians são os tabus. Além do Pelé ter esse tabu maldito que não deixou o Corinthians ganhar um campeonato, tem a história do tabu dos 11 anos, né? Isso começou no dia 29 de dezembro de 56 e, segundo dizem, durou 11 anos, só foi cair no dia 6 de março de 1968 com uma vitória de 2-0 do Corinthians. Mas alguns corintianos dizem que esse tabu não é verdadeiro, assim, como um todo. Porque o Corinthians nesse período venceu 4 vezes o Santos. Uma em 58, uma em 60, uma em 61 e uma em 62. 3 pelo torneio Rio-São Paulo e 1 por um torneio início. Ah, não eram torneios importantes, não sei o que lá, mas não importa. Ganhou. 9 fora, isso dá um tabu dos 11, cai para 5 anos e 8 meses. Mas eu gostaria de ver as escalações do Santos. E aí o Santos botou time misto, porque a Globo não transmitia o torneio, aí o Santos colocou time misto. Vamos passar para o próximo clássico, o clássico da saudade. Qual que é esse clássico, Rodrigo? Palmeiras e Santos. Exatamente, tem esse nome porque remete aos anos 60, do futebol arte. Tem um jogo muito clássico, foi 6-5. 7-6. 7-6. Em 1958, no torneio Rio-São Paulo, quem abriu o placar foi o Palmeiras, ponto esquerda Urias. Fez 1-0 aos 18 minutos do primeiro tempo. Pelé empatou aos 21. Pagão virou aos 25. Nardo, do Palmeiras, empatou um minutinho depois. Na sequência, Santos foi lá e meteu 3 gols, com Dorval, Pepe e Pagão. Intervalo de primeiro tempo, Santos vencendo aí por quanto? 5-2. Na volta do intervalo, Paulinho faz o terceiro gol palmeirense aos 16 do segundo tempo. Mazola faz aos 19 e empata 5-5. Urias, aquele maluco que fez o primeiro gol, volta a marcar aos 34 segundos do tempo. 6-5 pro Palmeiras. Chega, né? Não. Aí o Pepe resolve jogar a bola e mete 2 gols, o último aos 41 minutos do segundo tempo, e termina o jogo 7-6. Meu, imagina... Mas imagina o jogo, né? Que mas jogo, tinha que ser dois times desse naipe, né? Por isso que o resto os caras falavam. O Corinthians era a piada da época, teve até o time faz que faz-me rir. Faz-me rir, e o São Paulo era campeão quando a moeda caía de pé, né? Não tem história da moeda. São Paulo nessa época era preocupado com o Morumbi, né? É, exatamente. E o último grande clássico, o clássico Sansão. Detalhe que Santos e São Paulo fizeram o primeiro jogo do futebol profissional brasileiro, em 1933. Quando profissionalizou, né, o futebol. Quando profissionalizou. Era São Paulo da Floresta ou já era São Paulo Futebol Clube? Era São Paulo da Floresta ainda. O Friedenreich, ele é considerado o primeiro jogo profissional porque o São Paulo da Floresta pagou o Friedenreich para jogar oficialmente. Ah, tá. Oficialmente, né? Os jogadores já recebiam um touro por fora. Esse é considerado o primeiro jogo profissional do futebol brasileiro. E em 1963, tem um jogo interessante que o Santos, 63, aquela formação clássica, né? O Santos então campeão do mundo, já bicampeão da Libertadores, toma 5-2, o Pelé fica puto, vai discutir com o árbitro, que era o Armando Marques, o Coutinho vai junto, o Armando Marques mete o Pelé e o Coutinho pra fora, o Santos volta do segundo tempo sem um jogador chamado Aparecido, e na sequência o Pepe cai no gramado simulando uma contusão, digamos assim. O Santos fica com 6 homens em campo, o jogo tem que ser... Não pode continuar. E as manchetes do dia seguinte estamparam o dia que o Santos de Pelé fugiu de campo. Olha. Nossa, aí. Nossa, que feio, Montanha. Para o orgulho dos São Paulinos, que agora podem falar isso pro santista do lado. Olha, mas tem uma coisa, hein? Ah, só um... Vindo do Armando Marques, é extremamente suspeito, né? Só um detalhe mais engraçado, é assim... O Santos estreou com vitória contra o Corinthians, estreou com vitória contra o Palmeiras, mas contra o São Paulo não, perdeu o primeiro jogo. Engraçado que o Santos, ele toda essa história vitoriosa, nos confrontos direto, perde para os 3 grandes. Né? Mas perde tanto, no geral... Tanto em jogos quanto em número então, de gols. Mas perde muito por conta da história na década de 70 pós-Pelé, década de 80, que viveu um ostracismo gigante, década de 90. Que a gente vai falar no próximo bloco, não é todo clássico que o Santos fica para trás. O Santos tem ampla vantagem contra a Portuguesa Santista e contra o Jabaquara. É, exato. Mas tem ampla vantagem... A gente tá falando de clássico, vamos fechar esse bloco com o capítulo Real Madrid. Real Madrid, nessa época, tinha um puta time, né? Era Puskas, de Stefano... Puskas, de Stefano, Didi, 5 vezes campeão da Champions, né? As 5 primeiras edições da Champions, esse time do Real Madrid levou. Todo mundo fala assim, porra, e aí? Santos e Real Madrid nunca se enfrentaram e tal? Se enfrentaram uma vez. Em que ano, chefe? Em 1959, o Real Madrid ganhou de 5-3. Do Santos. E a partir daí começou a fugir do Santos. Olha só, vou dar 2 exemplos. Em 1965, logo na sequência, ó, veja bem, 59, o Real Madrid ganhou. O Santos não tinha ainda azeitado aquele Sim, time tá começando. Né, de 62-63. Em 65, o Santos já era bicampeão do mundo. E aí, o Boca e o River resolvem montar um torneio. Qual que era a parada? Era um quadrangular. O Real Madrid vinha jogar, ia fazer uma excursão pela América Latina, jogando com vários times argentinos e sul-americanos. Pô, legal, vamos fazer essa Copa Amistar, que vai ser bacana. A gente convida o Santos também, faz um quadrangular. O que o Real Madrid falou? Olha, por motivos de agenda, nós só vamos enfrentar o Boca e o River. O Santos não dá pra enfrentar, não. O Santos não dá, porque vai complicar. A gente tem que ir pra Mendoza jogar com o Independiente logo na sequência. Depois tem que ir pra Nova York jogar com não sei quem. Tem que ir pra Lima, no Peru. Fugiu. O que aconteceu? Real Madrid empatou o jogo contra o River e venceu contra o Boca. O Santos passou o carro no River, passou o carro no Boca e no WO contra o Real Madrid. Venceu mais um título para a galeria do Santos, essa Copa Amistar. Então, mas tem uma vitória, WO é vitória. Então, confronto empatado em 1-1. Aí, cara, em 1968, final de 68, começo de 69, a Conmebol resolve fazer uma tal de Recopa Mundial. O que é isso? Ela reuniu os então campeões mundiais da América do Sul e convidou os campeões europeus. A UEFA concordou, falou, beleza, pode jogar. Quem eram os campeões até então mundiais daquela época? Na América do Sul, o Peñarol, o Santos e o Racing. Eles iam fazer um triangular, o campeão, e esperar o europeu. Do outro lado, os campeões Internacional e Real Madrid. Real Madrid olhou pro outro lado do Atlântico e falou, Santos vai participar? Vai? Não vou jogar. Manda a Inter. Não vou jogar, pode mandar a Inter. Correu de novo... Olha só. O Santos foi campeão do Triangular da América do Sul. foi pra Milão enfrentar a Inter, deu um coco na Inter, e o segundo jogo ficou marcado pra alguns meses pra frente por causa das excursões do Santos, e o jogo seria em Nápoles. Como a Inter já tinha tomado um sabugo em Milão, falou assim, ah, cara, nem vamos jogar fora de casa, que nós vamos tomar um coco, dá a taça pros caras logo de uma vez. E aí o Santos foi campeão. Time pequeno é osso, né? Time de pequeno é uma merda. Foi campeão dessa Recopa Mundial, e em 1970 o Santos homenageia esse título. Sabe como? Colocando uma terceira estrela no seu uniforme. O Santos já jogava com as duas, nessa época, o Santos já jogava com as duas estrelinhas do Mundial de 61 e 62. Ou 62 e 63, né? Pelo amor de Deus. Detalhe, essas estrelas só foram colocadas em 68, 5 anos depois. Até então não era comum um time jogar com estrela na camisa, a não ser os times italianos. E aí o Santos joga em 1970 e tem uma foto de uma camisa do Santos com três estrelas, cara. Pra provar que o Real Madrid é cagão, fujão, por isso que não é o maior clube da... A FIFA deu o título de maior clube do século XX pro Real Madrid e pro Santos, da América. Porque nunca rolou esse confronto, que se tivesse... É que nem o Pepe comentou, né, que o time do Benfica, quando viu, né, aquele time de branco, aquela linha de quatro negões, mas ele, o Pepe, né, o único branco da linha de ataque, todos na relva molhada, com aquela camisa branca do Santos, todos se borraram, essa foi a verdade, né, que o Pepe conta pra gente isso no podcast, e o Real Madrid se borrou mesmo e nunca enfrentou esse time do Santos, por isso que pra mim é o maior da história. Deixa eu perguntar, falando em gigante, você não vai falar de Santos e Portuguesa? Olha aí, Santos e Português, é mesmo? Santos e Português tem dois detalhes extremamente relevantes de um mesmo confronto. Primeiro, o último título do Negão. Exatamente, o último título do Pelé no Santos. 1973, ah, no título no colo não conta, pô. O último título do Pelé no Santos, em 73, Campeonato Paulista, que foi dividido com a Portuguesa numa disputa de pênaltis bagunçada. Armando Marques, né, que deve pertencer à árvore geológica do Márcio Rezende de Freitas, fez essa pachocada toda. E aí encerra-se esse período glorioso do Santos, a famosa Era Pelé. E no próximo bloco a gente vai falar da fase pós-Pelé, que aí passou por uma draga danada e tal, e agora começa a se recuperar. Para homenagear os seis títulos nacionais que o Santos conquistou nessa época, né? Taça Brasil e o Gomes Pedrosa. Vamos ouvir mais um artista santista, o Furacão da Voz, Tony Tornado, com BR6. Como a gente comentou no bloco anterior, o Pelé deixou o Santos em 73, foi jogar no Cosmos de Nova York, e o Santos fica aí 5 anos sem vencer nada. Só volta a vencer graças ao técnico Formiga, que foi um ex-jogador do Santos. Ele reúne uma meninada, e aí sim aparece a primeira geração oficial dos Meninos da Vila. Putz, se ele não fala Meninos da Vila, ele não ia sossegar. Não ia ter programa, esse programa não ia valer nada. Ele queria falar desde o começo. Que o que acontece? Quando eu fazia entrevista com Formiga, ele era mineiro, ele sempre tratava assim, falava, os meninos, não, os ele meninos. Não falava assim, ele falava, os meninos, os meninos. Não era o Juvenal. Não. Formiga tinha câncer na garganta, né? Como aquele time deu um show, ficou conhecido como os Meninos da Vila. Quer que eu fale o time? Você quer falar? Pode falar. Se eu não quiser, você pode falar. Não, pode falar, pode falar. Você não sabe, né? Você quer que eu falo? Os meninos? O Guinho, Zezinho, Luizinho. Meu Deus. Flávio, Nelsinho, Antônio Carlos, Neto e Gilberto. Zé Carlos, Toninho, Vieira e Pita. Nilton Batata, Juari e Claudinho. Você sabe que Nelsinho é esse, né? Batista. E aí o Santos volta a figurar no cenário nacional e... Ah, que porra de volta a figurar no cenário nacional? Cara, esse ganhou, time ganhou o Campeonato Paulista, pô. Não, mas dando show. Pô. Ah, porra. A fase áurea já acabou, já. O Pelé já foi no outro bloco. Acabou, agora chega. Esse time vence o Campeonato Paulista de 78. E mais nada. Aí em 83, com uma outra geração de jogadores... 83 não, 84, Santos é campeão paulista. Só que assim, jogadores contratados. Santos literalmente contratou medalhões para aquele isso, ano. Isso, os meninos da Vila tiveram o auge lá em 78 com o título paulista. Em 83 o time monta uma equipe forte, trazendo jogadores já consagrados, como o Monté falou, por exemplo, Serginho Chulapa e o Zé Sérgio do São Paulo, Paulo Isidoro do Atlético Mineiro, que deve estar jogando até hoje, né? E trazem... E no ano seguinte traz o goleiraço Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues. O uruguaio. e esse time é campeão paulista de 84. Em 83, você nasce, certo? Exatamente. E aí começa a nhar. É. Ganha 84 porque você era pequenininho. Não valia, não vi, não vi. Mas em 83, a campanha do Brasil, no Brasileiro do Santos, mas assim, fez uma baita de uma campanha em 83. Mas não tinha como bater o Flamengo e, do Zico. Então, não tinha como bater o Flamengo do Zico, mas bateu no jogo de ida por 2x1. No Morumbi. O problema é na hora que chegou no Maracanã, que viu aquele Maracanã chapado. E assim, mas lutou muito. Tanto que o João Paulo, aquele jogo, terminou com a camisa sangrando. São Paulo, porque... que é o artilheiro lá que a gente isso, já falou, isso, aquele né? artilheiro que ia no ponto esquerdo que jogava absurdamente. E aí o Santos passa por uma draga maldita e só volta a disputar um título novamente em 1995. Que foram o Santos do Giovani, Jamelli, Marcelo Bom, se não Passos, ganhou com o ataque de 100 gols lá em 30 e pouco, agora ganhou. Não ganhou. Não ganhou? Oh, meu Deus do céu. Chegou na final de 95. Essa época, nadou, assim, nadou e morreu na praia de novo. Não. Essa época aí o Santista, ele volta, não vou falar ter orgulho, mas assim, tem aquele brilho no olho pelo time. É porque time. Assim, chefe, o Creed não tá falando comigo, manda ele pegar o lenço lá. Essa hora ele fica emocionado. O que acontece? Tirando o Rodrigo, que é um pouco... Pouco não. Bem mais velho do que a gente. Um pouco mais velho. Toda a galera aqui do blog é da geração de 80. Todo mundo nasceu no início dos anos 80. Então a gente viu o Santos, cara, como um time que não ganhava nada. Não batia em ninguém. De vez em quando ganhava um clássico aqui, um clássico ali. Mas era tipo, na boa, era como se fosse uma portuguesa da mas vida. Mas eu sou do começo da década de 70 e eu acho a mesma coisa. Mas a gente não viu o Santos como rival. A rivalidade forte mesmo era com o São Paulo e era o Palmeiras. Era só os três. Né? O Santos era português e Guarani. Era assim, era Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aí Santos, Português e Guarani. Exatamente. Eu só lembro do Santos nessa época porque eu tinha a figurinha do Camilo no álbum da Copa União. Figurinha clássica do Camilo. Que Camilo? Era só os dentes dele. É. Sei lá, né? Vocês não sabem o que eu sofri. E aí, em 95, o Santos... É, chega ao mata-mata, né, do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Né, e tem aquele famoso jogo contra o Fluminense. O jogo épico contra o Fluminense. O jogo épico contra o Fluminense. O que aconteceu no Rio? No Rio, o Santos perdeu. De quanto? O Santos perdeu de 4x1. Chovendo pra cacete? Chovendo pra caramba. O Fluminense do Renato Gaúcho. E aí, o que o Santos tinha que fazer no Pacaembu? O Santos tinha que ganhar mínimo de 3 gols de diferença. E assim, quando o Santos tomou aquele coco, todo mundo desacreditou. É, só voltou pra draga normal. Voltou. Só que assim, todos os jogadores, eles estavam... Eles transmitiam confiança que ia ganhar de qualquer jeito. Ou no pique, no pique. Tanto é que foi, naquela mesma época, os jogadores do Santos vão pro jogo com cortes diferentes, cabelos pintados diferentes, jogando pintado de vermelho. Mas se você for analisar, todo mundo achou isso, porque se for, não sei se tem a escalação aí, claro, mas o tenho. Time era um time normalzinho da Silva, né? Vamos lá, o time de 95, o time... Esse aqui é o time da final, tá? O time do segundo jogo contra o Botafogo. Edinho, Marquinhos, Capixaba, Narciso, Ronaldo, Marconato e Marcos Adriano. Que defesa horrorosa. Carlinhos, Galo, Giovani, Marcelo Passos, Camando Caia e Macedo. O Jamel era titular desse time no lugar do Camando Caia. Técnico, Lira ou Cabral? Cabralzinho. Então, que tem que ser reconhecido, porque assim, era uma defesa ruim, um meio campo que não, tirando o Giovani, era o meio campo normal. Muito bem. Não, o Jamel era ponta de lança. E tinha um ataque também que Camando Caia e Macedo, eu até gostava do Camando Caia, mas assim, dá licença, né? O Cabralzinho meio no esquema motivacional de vestiário ali, carregou muito esse time do Santos, né? E nesse jogo, os jogadores estavam tão motivados que a torcida encheu o Pacaembu, criou esperança no torcedor. E o Santos começou arrasador aquele jogo. E um fato importante que eu não esqueço até hoje, nenhum santista vai esquecer, foi quando terminou o primeiro tempo. Os jogadores do Santos não desceram pro vestiário e ficaram no campo. Cabralzinho fazendo a preleção, corrigindo o time ali. Intervalo mas fazendo a leção, né? Porque a preleção é antes do jogo. No intervalo é a leção só. Era a leção? E o que... Pelo amor de Deus. E agora ali... te falar, vou te fazer um outro corte aqui. Você falou que a torcida comprou a ideia, que foi o clima que se criou. Não sei o quanto você lembra do clima da época, mas assim, o Santos estava há 11 anos... sem fazer final. Isso que levou isso que os caras, assim, o desespero mas por era querer ganhar uma coisa. Mas assim, aquele time tava dando show, o cara o Santos conseguiu... O Giovani tava dando o show. O Giovani tava dando show. Dando o Santos show. Tinha um camisa 10 novamente. E no final terminou quanto esse jogo? O Santos acabou ganhando 5x2. Meteu a diferença de 3 gols, passou pra final, pegou o Botafogo e aí tem todo aquele drama que a gente já sabe. Exato. Márcio Rezende de Freitas, o gol impedido do Túlio, o gol legal do Camando Caia. Foi o Camando Caia, exatamente. E aí o Santos continua na fila. Mas quem falou que o Santos não ganhou nada nos anos 90? Como não? Olha aqui, rapaz. O Santos venceu o torneio Rio-São Paulo de 97. E 98 vence... venceu a Copa Conmebol com o Leão de técnico. Ah, é verdade. Eu sempre falo que o Leão é um grande técnico. E só completar a informação, o Santos campeão da Conmebol em 98, derrotando o Rosário Central. Aí com volta, um Braga, Nhaka de novo, Montanha chorando, zoada na escola. Isso. Nessa época, em 1999, entra o Marcelo Teixeira. O Marcelo Teixeira, ele entra, o Santos tá acabado novamente. Aí ele tira dinheiro da faculdade. Aí o que que ele faz? Ele fala assim, vou investir em Mendalhão. Abre o caixa, faz tudo. Pegou, desviou todas as verbas das mensalidades, o cara tudo achando que tá pagando o professor. A época, eu lembro até a matéria no jornal, Santástico. Ele era o título do jornal. O Santos trouxe Edmundo, Zé, tipo. E assim, o Santos investiu e não ganhou nada. Chegou numa final e perdeu. Em 2002, o Leão vem pro Santos, Marcelo Teixeira, não temos nada, filho. Mas nada de nada, nada. Só tem que trabalhar com o que tem. O que tem eram jogadores da base. Quer que eu fale o time de 2002? Fala o time de 2002. Você deveria saber de cor. Não, eu sei, mas eu não sei fazer bonitinho igual vocês. Ah, então, ó, eu nem vou pegar a minha colinha. Eu sei de cor aquele time do Santos. Também sei. Maldito time do Santos. Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo. Paulo Almeida, Renato, Elano, Diego, Robinho e o monstro Alberto com a camisa 9. Dois caras, um cara tem que ser lembrado, muito importante. O Robert, porque no último jogo da final do Brasileiro de 2002, começou o jogo, o Diego sentiu, saiu, todo corintiano esfregou a mãozinha e falou, Aquele dia eu tava no estádio, quando o Diego saiu, foi um gol da torcida do Corinthians, parecia um gol. Agora, você que gosta de talismã, só uma informação, o Basílio era desse time, não? Não. Não, obrigado. Basílio não é. É a história do título brasileiro de 2002, você já conhece, porque o Montanha já contou no podcast Contos da Arquibancada. Onde ele estava na torcida do Corinthians, fazendo o quê? Você tem que ouvir o podcast para saber. É uma história divertidíssima. E aí o Santos volta, aí sim, Montanha, a aparecer no cenário nacional com o título de 2002. E aí engrena uma fase vitoriosa, exatamente. Né? É formiga, leão, é Lula. É, né? Pelo engraçado, né? O Santos sempre com... Cabralzinho, cabra. Meu Deus do céu. E agora o Muriçoca, né? E agora o Muriçoca. Em 2003, o Santos chega na final da Libertadores. 2004, o Santos é campeão brasileiro. O Robinho jogando muito. Ricardinho, Elano. E aí... David. Em 2004, fazia o Basílio. Fazia gol. Em 2004, o time entra a ser desmanchado. Léo vai embora, David vai embora, Elano, Robinho. O Santos acabou sendo campeão brasileiro. Em 2005, esse time desmanchou. Aí em 2006 volta a fazer um time forte, né? Volta. O time de 2006 é o time do Zé Roberto? 2006 não é o do Zé Roberto, não. É o do Kleber Santana. É o Kleber Santana. O Santos é campeão em 2006, paulista. Aí em 2007 é o time do Zé Roberto. Também campeão paulista, né? Aí o Santos acaba voltando a ser campeão paulista e bicampeão paulista. Agora, né? Agora, recentemente. 2010, 2011. Tem mais um títulozinho aí em 2010 também. Que foi a Copa do Brasil. Esse título da Copa do Brasil e esse penúltimo paulista, a gente tem que falar que é a nova geração de meninos da Vila, né? Exatamente. É a nova geração onde todo mundo fala que é o seguinte... Quem descobriu essa galera? Quem descobriu essa foi o Márcio... Márcio Fernandes. Não é que era um zagueiro, horroroso. Não é que ele descobriu. Não, ele que cuidava da categoria de base. Não é que ele... O Neymar, todo mundo já falava dele desde que ele tinha 12 anos. Mas assim, ele falou assim, não, vocês têm condições, vamos jogar. E o Ganso, quem deu força pra ele? Porque o Ganso tem uma fase que ele começou muito bem. Caiu pro time de Júnior. Caiu, né? Voltou pro time de Júnior. Quem trouxe ele de novo foi o Sérgio Chulapa. Sérgio Chulapa, ele assumiu interinamente, falou assim, colocou o Ganso, faltando acho que uns 30 minutos pra acabar o jogo, ele entrou, fez gol, e aí foi aí que ele deu o apelido dele. Ele deu uma entrevista, aí o jornalista perguntou, como é que você gosta de ser chamado? Pegou e falou assim, o pessoal me chama de Ganso. Aí o jornalista perguntou, mas por que Ganso? Ele falou assim, toda vez que vem um jogador de fora e chega no Santos, roupeiro, os caras quando falam assim, ó, chegou mais um Ganso aí. Aí ficou o Paulo Henrique Ganso. E o Tom Leite fala, Paulo Henrique o Ganso. E com esse time, o Santos volta a ser campeão paulista, né, 2010-2011. Com o título da Copa do Brasil de 2010, se credencia a disputar Libertadores. E aí, na Libertadores do ano passado, o Santos conquista o seu terceiro título Continental. Sabe falar o time que foi, Montanha? Rafael, Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo, Arouca, Adriano, Elano, Paulo Henrique, Neymar e Zé Love. Finalmente ele acertou a escalação do time do Palma. Santos, cara. Puta merda. Foi anteontem essa final, por isso que ele lembra. E aí o Santos volta ao seu período de glórias. Aí o Santos é o time mais vencedor do... da década. Do século XXI, não é? Acho que assim... Ele briga com o Corinthians. Briga com o Corinthians, é um título aqui, um título ali, mas... Pela expressão dos títulos. Expressão é bom, meti um cebolinha agora aqui. Pela expressão dos títulos, né? Dois brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Libertadores. O Santos é o grande time do século XXI. Deixando um pouquinho pra trás aquela coisa, né, de ser viúva do Pelé, viúva do Pelé. Foi bacana porque quando o Diego Robinho apareceu, todo mundo falou assim, ih, acabou, né? Acabou, não vai aparecer. Não vai aparecer mais. No mesmo lugar, não vai. E agora aparece uma dupla mais sensacional, na minha opinião. E mais vitoriosa. Do que Diego Robinho. No próximo bloco, a gente encerra o nosso papo sobre o Santos. A gente vai falar um pouquinho aqui de curiosidades, vamos montar o time de todos os tempos do Santos e vamos ver aí as ações do Santos pro centenário, o que o Santos está preparando. Mas deixa eu fazer de festa na Baixada, além da tradicional queima de fogos que tem na barraca da Dona Leia. Só uma observação antes de chamar a música, chefe, que assim, tem que deixar muito claro que o podcast está ficando grande pelo nosso alto nível cultural, né? Porque, sem dúvida, assim, o conhecimento aqui é vasto, é incrível. Exatamente, esse é o diferencial. Exatamente. E se você acha aí, meu amiguinho, que as duplas do Santos morreram aí, era Pelé Pepe, Neymar e Ganso, Robinho e Diego. Patrusco e Feitiço. Tem mais uma dupla que você nem imaginava, que é santista. Chitãozinho Chororó, se o Santos nasceu para fazer gols, eles nasceram para cantar. O grande mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só para cantar. Bom, passamos aí por toda a história do Santos, não deixamos, né, pedra sobre pedra, ou melhor, areia sobre areia, ou caranguejo sobre caranguejo, enfim. Tem detalhes interessantes, né? O Santos, a gente brincou, né? É gol pra caramba, né? É muito gol. É muito gol, tanto que o Santos é o time que mais fez gol na história do futebol mundial. Hoje em dia o Santos está com 11.793 gols. Foi o primeiro time a marcar 10 mil gols. Quem marcou foi o Jorginho, técnico da Portuguesa. Olha aí. O Jorginho, técnico da Portuguesa. Em 98, num Vila Nova 3, Santos 4, ele meteu o gol 10 mil do Santos. E hoje quem fez o 11 milésimo gol do Santos, sabe quem foi? Alguém sabe quem foi? Eu sei. Sim, inclusive o sobrenome. Você sabe? Geilson Arantes do Nascimento. O Geilson fez. Meu Deus, isso daí é até triste, né? Em 2005, né, num Vasco da Gama 1, Santos 3, ele meteu o gol 11 mil. Santos tá com quantos gols agora? 11.793 gols. Geilson tá lá no Náutico, né? Sei lá onde tá esse inferno. Falando em maiores, maiores, maiores, sabe quais são os maiores públicos da história do Santos? Tem o do Maracanã, né? Do Mundial. O maior. Acho público... 130 mil, não é isso? 132.728 pessoas assistiram Santos 4 Milan 2 no Maracanã em 63. E em São Paulo, o maior público foi de 127.723 pessoas em 78, numa sabugada que o Santos tomou de 2-0 do Palmeiras no Morumbi. Mais uma, né? Falamos de tantos artilheiros, Pelé, Toninho Guerreiro. Pô, essa característica ofensiva do Santos não foi de outrora. Ela continuou durante muitos anos, inclusive com o Santos na draga. Olha só. Em 83, o Serginho Chulapa foi artilheiro do Brasileiro. Em 91, Paulinho McLaren. Fazedor de gol. Em 93, o Guga foi artilheiro. Fazedor de gol. Em 98, Viola. Fazedor de gol. 2008, Kleber Pereira. E o ano passado, o Borges. Tudo artilheiro do Campeonato Brasileiro, cara. Que não é fácil ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não é fácil, um pouco. O Neymar foi artilheiro da Copa do Brasil, a de 2010, com 11 gols. O Santos tem muito artilheiro. É muito gol, né? É muito gol. E o Santos, olha só, foi o único time a ter 8 titulares na seleção brasileira, jogando. Tipo, pô, pega o time do Santos e chama mais uns 3 aí pra... Não, o Palmeiras já vestiu a camisa da seleção. Mas aquilo ali era um jogo especial. Ah, tá, não é falar do Palmeiras. Nego convocado. Ah, tá, convocado. 8 titulares em 2 jogos. Um contra a Alemanha em 63, em Hamburgo, o Brasil ganhou de 2-1. E outro em 69 contra a Inglaterra no Maracanã, também o Brasil venceu por 2-1. Outro fato aqui curioso, Foi em 1969, o Santos ele fez uma excursão pra África. Só uma, né? Só essa fez a excursão, né? Só essa. Não, só ele fez daqui específica. Não, tô brincando. Lá no Congo belga, tava tendo uma guerra. Era o antigo Zaire? Isso, o Zaire jogou a Copa de 74. Hoje, que é a atual Brasil, República inclusive. Democrática do Congo. Não é tão democrática assim, mas tudo e bem. E o que que aconteceu? O Santos parou uma guerra. Por quê? Por quê? Por quê? Os dois países estavam brigando. Os países não, pô. Era um país só. As duas etnias, né? Etnias, as coisas que rola na África. Eu quero ver o Santos jogar. Ah, eu também quero. Aí o Santos falou o seguinte: nós só vamos dois lados se parar a guerra. E o que que aconteceu? O Santos jogou de um lado, pra um ver jogar, jogou do outro, todo mundo viu jogar e não foi disparado um tiro. Assim que o Santos levantou o voo, o pau comeu. Também teve um outro fato. Teve um jogo do Pelé que ele foi expulso, a torcida expulsou o juiz e fez o Pelé voltar pro jogo. Putz, isso é cara de jogo contra o Juventus, o Javari. Saindo um pouco do Santos do Pelé, a gente quer montar o time dos sonhos do Santos. A Placar já fez isso, tem aí o time no link, se você quiser conferir, mesclando os jogadores de antigamente. Se eu não me engano, quem tá no time de novo é o Alex, o Léo e o Robinho. Se a gente fosse dar um F5 hoje, talvez o Robinho viraria o Neymar, né? Porque não tem onde colocar os dois e tal. Fica muito difícil a gente montar um Santos de todos os tempos, porque a gente não viu essa galera jogar. E a gente já entrou num acordo aqui que o Santos de 62 era um time perfeito, quase imbatível, deixa quieto. Então vamos montar o time dos sonhos do Santos, que nós vimos jogar, beleza? Fechado. Então fica valendo assim, no gol. Eu, Fábio Costa. Eu também, Fábio Costa. Rodolfo Rodrigues. Eu acho que ele foi muito importante, especialmente em 2002, né? Se ele não estivesse lá... Ele foi fundamental. Mas é que é complicado você deixar um time, uma seleção de todos os tempos com uma pessoa com um caráter desse. Ah, né? Mas isso aí, não... tudo bem, deixa pra lá. Paciência. Pelé também era mau caráter. Pelé não, o Edson. Eu ia falar isso, né? Lateral direito. O cara destacou muito no Santos e jogou muito bem. Foi Paulo César. Paulo César? Que era do Fluminense. Que era do Fluminense. Nem lembro. Pra mim é o Maurinho. Ele jogou bem. Só lembro do Maurinho. Colocaria o Nelsinho Batista porque eu vi o Nelsinho Batista jogar, né? Então. Mas eu alinho com você só pra não deixar o Paulo César. Maurinho, eu vou falar só porque eu não ponho. Ele jogou aquele ano, o Santos quis renovar, ele não quis ir. Ele não quis renovar, ele quis receber mais do Cruzeiro. Aí se machucou, teve N lesões. Tá no direito dele, Montanha. Tá no direito dele, era contrato. Se o Fábio Costa pode ser o goleiro canalha, o Maurinho, mas assim, foi o lateral direito canalha, mas beleza. Mas por causa de um ano, eu não coloco ele. Já mas foi, pô, jogou muito aquele ano. Jogou muito demais. Com o Paulo César em 2004 também. Então agora, Maurinho. Miolo de zaga. Aí é triste, viu? Cara, o Alex, eu acho que é unânime. Eu pensei, Alex, pensei, certeza. Pensei. E o Alex, não, o Alex é certeza. E aí, assim, cara, o Edu Dracena, apesar de eu gostar dele, e ele tem a importância, assim, de capitão da Libertadores e tal, mas eu acho que bola por bola o Narciso jogou melhor. O Narciso era mais jogador do que ele. Eu prefiro o Edu Dracena. É mesmo? Eu prefiro o Edu Dracena, só que assim, o Narciso jogou muito bem no Santos com volante. Ah, tem esse detalhe também. Tem esse detalhe. E por isso que eu ponho Edu Dracena. Eu prefiro Edu Dracena. Então cara. Alex e Edu Dracena. Edu Dracena. E na lateral esquerda, Léo. Pela história dele, eu não acho que ele seja assim, nossa, que coisa espetacular, como o Léo joga. Mas o Léo tem uma história muito grande no Santos, né? O Léo, cara, que... se você pegar aqui nos jogadores que mais atuaram, depois da era Pelé, ele é o segundo jogador que mais atuou pelo Santos. Pós era Pelé, ele é o mais vitorioso. Ele perde pro Pita, que jogou 402 jogos... E depois logo vem o Léo com 350. Quer dizer, logo depois não, né? O Pita tá em 12º na lista. O Léo é o 19º, mas é assim, os que a gente viu jogar, você velho viu o Pita jogar, né? Lógico. Da nossa geração aqui, o que está jogando até hoje, o Léo. Então assim, eu não vou falar do Léo, tá? Porque vocês sabem da minha opinião em relação a ele, eu não vou falar do Léo. Mas tudo bem, ele fica como lateral esquerdo, beleza? Nossa, que é uma defesa canalha, então. É, uma defesa bem canalha. Meio de campo. Renato, Renatinho entra. Eu colocaria o Axel. Axel, puta merda. E no ataque mesmo, é o Almir? Agora eu tenho dúvida que um cara... O Renato é porque nós, na verdade, nós estamos colocando volante, você precisa de um volante mais de contenção. Então você vai colocar o Renato, quem vai ser seu outro volante? O meu primeiro volante é o Arouca. Eu vou colocar o Arouca de segundo, porque o Arouca eu acho que chega. Poderia ser o Arouca. Eu sou mais defensivo, eu aí coloco o Axel e Arouca. Aí eu vou colocar o Arouca. Então o Arouca é um fato, só que o Arouca, pra mim, o Arouca chega. O então Renato eu preciso segurar um cara. Os dois dá pra fazer. Não, o Renato faz contenção. Ele também faz contenção. Renato não faz contenção na época... nem na pia. fazia ele na casa fazia, dele. Ele fazia. Era ele o Paulo Almeida, os volantes de contenção. Pô, não, contenção era o Paulo não, Almeida. Tudo bem, mas ele também ele formava, fechava. Ele fechava. O mais era solto segundo, pela direita era o Elano. É, lógico, ele fechava. Pra mim, fica Arouca e Renato. Também. Não, então, como os dois concordam, pra mim o Céu botava o Renato no bolso da direita e da esquerda. É porque eu pensei num time com um volante só, cara. É, só, pra colocar só tanto com o Arouca. Porque aí eu queria colocar Ganso, Giovani e Diego. Isso porque vocês não viram o Pita jogar, né? É, a gente não viu o Pita jogar. Mas eu queria colocar Giovani, Ganso que ser... e o time do, com o Clodoaldo era só ele de volante. É, exatamente. Era só ele de volante. Era só tinha um volante. A seleção de 70 era só o Clodoaldo de volante. Era só o Clodoaldo de volante. Então o meu meio campo do Santos é esse. Renatinho. É Arouca, não. É Arouca. Arouca, porque os três escolheram Arouca. É Arouca pelo título meu, da Libertadores. Ele viram... carregou o piano. Cara, eu assisti muito jogo do Santos nessa Libertadores. Jogou e, cara, muito. Jogou demais. Então é Arouca. Vocês viram o Renato marcar. Esquece o Renato. Esquece Diego, o Renato. Diego, Giovani e Ganso. O Ganso pode ser até meio contestado aí, né? Mas tudo bem. Mas assim, é uma pena vocês não terem visto o Pita jogar. Fala isso pra minha mãe e pro meu pai, pô. E na frente... Neymar e Robinho. E põe o Guardiola pra treinar, ó, né? Eu vou porque falar... não precisa de um 9, né? Eu vou fazer um outro comentário. É, eu colocaria, que vocês também não viram jogar, eu colocaria Neymar e João Paulo. Então vamos fechar esse novo... e o técnico? Leão. Eu também coloco o Leão. Eu pra mim... Ó, o Leão eu acho... Eu pra mim. Você também pegou a mania do Montanha, né? Eu, na verdade, acho que assim, o Leão é um puta de um injustiçado, entre aspas, porque ele é muito chiliquento, né? Sim, ele é chiliquento, é verdade, mas ele tem uma grande passagem pelo Santos, né? Tem uma grande vitoriosa. Não, todo lugar que ele vai, ele monta o time certo. Eu sou fã dele. As cagadas que ele faz em relação ao comportamento é outra história. Eu sou fã dele. Ele monta time bom. Sabe que tem uma história do Robinho, em 2002 e tal... O Leão pega ainda no pé, né? Do jogador que fica no computador, no celular e no tal. Celular. Né, do 2002, o computador não Essa era tão popular assim, né? As mídias sociais, a galera ficava só no celular enchendo o saco, né? E ele mandava desligar os celulares na concentração pro jogador dormir. Os jogadores não desligavam. O que ele fez? Ele passava Deixou recolhendo. Tudo pra ele. Ele passava recolhendo todos os celulares. Um dia o Robinho vira e fala assim: o Leão vai passar recolhendo os celulares. Vamos colocar todo o celular pra despertar a partir das 2 da manhã, de 5 em 5 minutos. Então imagina, cara, 32 celulares, cara. Tudo na sequência. E tudo ficava no quarto do Leão. Cadê? 2 horas da manhã, começou um tal de pri pra cá, pri pra lá. Depois foi arte do Robinho isso aí, cara. Depois decidiu o Leão devolver os celulares pro jogador. Puta, nunca mais recolheu, foi verdade. Bom, vamos fechar então esse time dos sonhos do Santos com Fábio Costa, Maurinho, Alex, Edu, Dracena e Léo. A defesa canária. Arouca, Giovani, Diego e Ganso. No ataque, Neymar, Robinho, Emerson Leão de Emerson Leão. Muito bem. Montanha, Santos comemora 100 anos. O que, que o Laor vai preparar aí pra você e pra toda a nação alvinegra peixeira? Tem o lançamento do livro oficial do centenário 100 anos de futebol arte, certo? Já foi lançado, né, o livro? Vai ter um outro livro também, 100 anos, 100 jogos, 100 gols, do Celso Zetti. Ele fez isso com o Corinthians, vai fazer agora com o Santos, bem bacana. Vou te dar de presente esse, Montanha, porque é fininho, tá? É, porque o outro ele não vai querer ver, tem quase 1000 páginas. Também vai ter o lançamento do projeto Santos Futebol Arte, que transformará o Memorial da Conquista em espaço permanente de exposições. E onde fica o Memorial do Santos? Na Vila Belmiro, lá no Urbano Caldeira, aberto à visitação. O Santos vai ter a estreia de um programa semanal Meninos para Sempre. Você pode acompanhar no Santos TV pelo YouTube. Olha aí. Isso daqui eu achei bem interessante. Não vai ter queima de fogo lá no Zé Menino? Não vai ter um passeio ciclístico lá na orla? Vai ter, mas eu não vou falar. Passeio ciclístico? Pô, na orla lá, pô, bacana, os velhos dando um rolê lá. Em Santos é tradição isso, pô. É uma brincadeira. Vai ter um negócio bem interessante, é o lançamento da medalha comemorativa do Centenário do Santos, que vai ser lançado pela Casa da Moeda. Ó! Oh? Isso daqui eu achei bem interessante. Agora, o que mais me chamou a atenção... Pois não. Depois a gente vai colocar no link aí todo o calendário, tudo que vai acontecer. É, a gente aí embaixo vai estar o link do site oficial do Santos. Você entra e vê o calendário das ações aí, boa. Primeiro, vai ser o jogo dos 100 meninos. Nós contra a Rapa. Vai ser um jogo do time do Santos contra 100 meninos da base. Eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Puta, vai ser legal pra caramba. É, eu acho que vai ser legal. E no próprio dia do aniversário, você tem... o lançamento do DVD. Ah, centenário. Esse você vai querer. Esse eu vou querer, esse é certeza. Esse você vai querer. Bunda mole sem cultura. No próximo bloco a gente tem bronquinhas e finos da bola totalmente especiais para o Santos. A gente vai fechar com uma mega banda de músicos santistas tocando a Marchinha Leão do Mar. Peraí. Que história é essa de Marchinha Leão do Mar? Essa musiquinha do Santos que você escuta? Santos! Santos! Gol! Que você escutou, inclusive, em toda o BG aqui do programa? Não é o hino oficial do Santos. É uma marchinha que foi composta em 1955 em homenagem à quebra do jejum de 20 anos do Santos, né, de 35 para 55. Foi lançada essa marchinha que por muito tempo ficou aí no imaginário popular como o hino oficial do Santos, que na verdade só foi composta em 1957 por Carlos Henrique Paganeto e em 1996 foi oficializado o hino do Santos, que é esse que você também já ouviu durante todo o programa. Querido, toca um pedacinho aí pro pessoal ouvir. Pela bandeira que ensina lutar com fé e com a dor. Ó, esse é o hino oficial do Santos, sacou? Só que quem vai tocar agora é uma mega banda que tem na batera Pelado, do Charlie Brown Jr., no baixo Champignon, do Charlie Brown Jr., no violão o Zé Cavaleiro e nos vocais Sandrão, do RZO, Jair Rodrigues e Tony Tornado. O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto desse ano. Agora quem dá bola é o Santos. Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro baiano. Campeão absoluto desse ano. Santos sempre santo. Sendo fora da nossa mão. Salve o que jogar, é o Leão do Mar. Salve o nosso campeão. E agora o momento bronquinho, aquele que parece ser espinafrado na história do Santos. Bom, vou começar aqui porque a minha cornetada é a Vila Belmiro, porque o Santos, do tamanho que ele é, não merece um estádio estilo Rua Javari. Só isso? Só isso. Diante de uma história gloriosa. É, uma história, justamente, é por isso o bronquinho, uma história gloriosa com um estádio medíocre. O meu bronquinho vai para as excursões que o Santos fazia. Naquela época o Santos tinha máquina, o Santos de Pelé. Não, mas aí fez o nome do Santos. Não, mas tem um problema. O Santos fazia essas excursões para colocar o João Avelange como presidente da FIFA. Nossa, nefasto isso, hein? E o meu bronquinho vai para a defesa do Santos de 1920, que levou a maior goleada da história do time. Na Vila Belmiro, 11-0 pro Corinthians. E quem é o destaque da história do Santos? Quem merece o troféu? O Fino da Bola.net. Comentando um acordo aqui com o Pelé, não vale, tá? É, beleza. Nem os seus 10 companheiros, tá? Aquele time de 62, aquele elenco dos anos 60 não conta, tá? Porque beleza. Esses aí já tem finos da bola pra dar e vender. Então o meu vai ser pro Serginho Chulapa, até por ele ser, agora por pouco tempo, né? Porque Neymar vai chegar nele, mas assim, o maior artilheiro da era pós-Pelé, né? Junto com o João Paulo, sendo que ele foi o grande artilheiro de um rival do Santos, né? Então... ele é um cara diferenciado e marcou o nome na história do Santos. É um cara que ajuda muito o Santos hoje. Vive no Santos e declarou depois que é santista mesmo. Exatamente, e ajuda muito o time do Santos. O meu fino da bola vai para a dupla Bronquinha e Montanhão. Oh, quer dizer, Baleinha e Baleão. Os mascotes do Santos. Baleinha e Baleão, uma duplinha aí que o Santos tô aí nos últimos anos, bem bacana. Pra quem não sabe, o apelido de Peixe começou em 1933. Santos veio jogar em São Paulo contra o São Paulo da Floresta. E os torcedores do São Paulo começaram a xingar os jogadores de peixeiros. Seus peixeiros, seus peixeiros, seus peixeiros. O pessoal abraçou a ideia e falou, somos peixeiros, somos peixe com orgulho mesmo. Depois virou baleia, porque o lado simbólico, né, é o maior animal do planeta. Mas eu ainda acho que o Santos tem um problema de identidade, né? Porque não sabe se é peixe, se é baleia, se é leão do mar... né? É uma fauna marinha incrível, né? Daqui a pouco vai aparecer o Aquaman lá, né? E o meu filho da bola vai pra Baleim e Baleão, que é uma duplinha bacana, são os mascotes mais legais do futebol brasileiro. Meu filho da bola vai pro DNA ofensivo do Santos. Nós falamos aqui toda a história, toda vez que o Santos ele ganhou um título. É muito gol. Muito gol. É muito gol. Ele apareceu no cenário ganhando o título, foi sempre dando show. Muito gol. Muito gol, muita coisa, muita coisa. Isso é um orgulho que eu tenho como santista, que assim, toda vez o Santos ele ganha o título, é sempre com show, jogando pra frente, futebol ofensivo e valorizando a base. Jogadores que vieram da base, jogadores que cresceram no Santos, que tem identidade. E esse negócio do DNA ofensivo, que é a essência do futebol, é o gol. É muito importante isso no futebol. E o Santos prova que o futebol tem que ser jogado assim, pra frente. Porque todo peixe só nada pra frente. Exatamente. É isso aí. E a gente, com a Manu não, viu? A gente pode perceber... Camarão não é peixe. Pô, meu primeiro erro. Eu podia ter passado ileso. Mas a gente pode perceber isso pela seleção que a gente montou, né? Questão de categoria de base, a facilidade de montar do meio pra frente, a ponto de tirar um volante, né? E a dificuldade de montar do meio pra trás. Fino da bola para os 100 anos do Santos. Fino da bola. Porra! Foi grande esse. Foi grande, mas foi bacana, foi muito legal. Especial muito bacana para os 100 anos do Santos Futebol Clube, o glorioso alvinegro praiano do Montanha. Chega por hoje, até semana que vem. Tchau! Tererê, Santos, Santos.